Bono 273, solo 34, direito 1219. Direita 219, gol 1273. Na escuta. Afirmo. Informo que frequência do controle 1208. 1208, obrigado. Tráfico Salvador, boa noite, chegou 1940, está sentindo a UIS, atualização, Guarulhos, 360. Então, boa tarde, gol no 273, livrou. Já a gente transfere para a torre, só para checarmos ao 908. 1908. 95, boa noite. Ainda a frequência da torre, 1208. Tá com 208, né? O controle? Negativo, permanece 1186. O tá 3897. 120, decimal 80. Rádio Pirata mesmo? Afirmativo, Rádio Pirata. Rádio Evangélica, funk, pagode, alguma coisa assim? Para reportarmos aqui no formulário da Anatel. Controle, o TAM 3897. 3897, contato radar na decolagem, subou 340 na saída da ela. 340, da ela. Tempo, estou no zero. Ali manteu no zero, 925. 567. 186, grava, outro lado, tá bom. Torre Salvador, muito boa noite. Papa Tango Romeu, Tango Golf. Guardando transferência de comunicações. Tempo onde eleva. Fala que está utilizando 128, muita interferência entre 198. Copiado, recebo alto e claro, estamos operando agora no 208, voo no 567. Só para essa informação, nós fizemos diversas chamadas 198 aí para o senhor, ele não, creio que não escutou. Gente, grato. Decolagem no zero, vento 060 graus, 149. Decolagem no zero, 925. Estou ali, o TAM 3897. 7 é o controle, prossiga. Possível, é bridge. Bridge é fora da minha jurisdição, comandante. Vou direto Leda, aguardando o bridge. Ok, Leda, obrigado. Cinco meia sete, chame centro Recife em Ouro 260, alternando 288. 7260, 288, gol 567, obrigado. 60 graus, 1-2-9. Sente, Lipo, 1-7, baixou e travou, aumenta o gol. Gol no 925, decolou 40, chame o controle 1-2-0, decimal 80. 2080, gol no 225, boa. Controle Salvador, boa noite, gol no 925. Gol 925, boa, contato radar na decolagem, gol 360, saída Arbor. 360 na Arbor, gol 925. Paulo Salvador, Oceané 6259 para São Paulo, nível 380, ciente da Whisky autorização. Ciente é da El Leda Bridge. É, aceita o 360, depois pede o 38. Autorizado 360 via Upper Zulu 10 até Bridge, após Bridge, Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, após Trive, Poços de Caldas. É, decolada 10, curva direita, da El Leda Bridge, a saída, 51112 no transponder e 120.8 é o controle de saída, ou Chané 6259. Camarada. Alô, gol no 60, não tiver questionamento, continuado. Gente. Boa noite. Salvador, gol 1940, no ping 10 posicionamento. Até mais tarde. autoriza pro de Lefa pro voo 1925? Direto Lefa, está livre, 1925. 1925. Boa noite, Colono 601, na linda Colono 0, vento 090 graus, 109. Ele é Colono 601, tá bom. Solo, Salvador, 1940 da Gol para o Sáquio, 1,85 a bordo, 3 horas e 47 de autonomia, alterna gasolina. 6259, pushback, acionamento no 09. Salvador, boa noite, voo 1940, posso ponto zero, deu no zero, tá bom. Boa noite, voo 1940, a linha mantém no zero. A linha mantém no zero, 1940. No 601, no decolou 50, chama o controle 120, decimal 80. 20, 7980, vou 601, boa noite. 1, 2, 0.8, gol no 601. Carro 208, gol 601, boa noite. Boa noite. Controle ao 601 da Gol. Gol 601, contato radar na decolagem, suba 360, saída da EL. 360, saída da EL, do 601. Nove quatro zero, vento 080 graus, o nono nós, livre decolagem no zero. Boa noite, prossiga na chegada Mari, desça para 3 mil pés, o altímetro no 0, no 5, desconsiderando as restrições de tudo intacto. O 035 condições de manter a presente velocidade até a etapa? Se puder incrementar também, está livre. Tem condições de incrementar para 250? 030-940, boa noite. Taxa Xené 6259, POB 111. Ficamos com 3 horas e 40, alternando o galeão. Tenho 240, até a ETAP, o Olimpo 03. 3 pau em Jovas, 26.0, nós éramos no ajuste, 6259, obrigado. Na decolagem, subo ao 360, saída da EL. 360 da EL, 940. Salvador, boa noite, gol no 776, reporta X-Ray. Gol no 776, boa. Prossiga na chegada Mari, desça para 4 mil pés, o altímetro no 0 no 5. Ok, chegada Mari para 4 mil pés, no 0 no 5, gol no 776. Salvador, boa noite. Oceano 6259, próximo ponto de espera da pista 90, está pronto. Gente, Oceano 6259, a linha Ida Colono 0, vento 07, 0 grau, 099. A linha Ida Colono da pista 90, Oceano 6259. Voo no 601, passou 170, chame o centro Recife. 1251, alterna no 3325. 351, 3325, 601, boa noite. Boa. Na 6259, da colada 57, controle 120, décimo 8. 208, 6259. Controle Salvador, boa noite, Oxalé 6259, transição, saída da Euleda. 6259, boa noite, contato radar na decolagem, suba 360, Meridão. Saída da El, aguardando a possibilidade de voar proa de Leda, quando possível. Direto Leda, está livre, 6259. Leda autorizado, muito obrigado, 6259. Limpo 03, prossiga para 2000 pés, está autorizado LS X-Ray, reporte no localizador. Para 2000, autorizado ILS, está reportando para o localizador, o posto 03. Boa noite, ao Gol 1273, autorização de tráfego para Confins, ciente da informação X-Ray. Decola da 1-0 com curva direita, saída da El, Leda, Brinde, onde vai interceptar a Upper Zulu 1-6. 5-1-1-5 no transponder, Gol 1-2-7-3. Controle 208, chamará pronto para pushback 1-2-7-3. 1940, passou 170, chame centro Recife, 1251, alterno 3325. Recife 251, 3325, obrigado, boa noite. Grifo 03, completa ILS X-Ray, chamando Torre 1-8-3-6. Graças, Tema Colabor. 8-6, obrigado. Voo no 776, prossiga para 2.000 pés, reduza para 1-8-0 nós. O altímetro no 0 no 5, ILS